solinho que ela decide novo. Sobe o solinho que ela decide novo. Sobe o solinho que ela decide novo. Sobe o solinho que ela decide novo. Alô, meu parceiro, vou estilo Miranda Bronze. Oi, sobe o solinho que ela decide novo. Sobe o solinho que ela decide novo. Soneca, Paredão, equipe, Cajação. Sobe o solinho que ela decide novo. André Cidinho. Yes. Como